Luan Barreto, o Estouradinho. Não tô jogando praga, se tratando de amor. Aqui se faz, aqui se paga. Vai preparando pra latada. O que eu bebi, cê vai beber. O que eu sofri, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada. Traição, uma hora tem volta. Ela vem e não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar. Quem traiu levou. Desde que mundo, isso é regra. Vem na mesma moeda, dobrado o valor. Seu mal, só sei que no final vai sorrir quem chorou. O que eu bebi, cê vai beber. O que eu sofri, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa amar. Na porta, tô aqui ansioso esperando.